Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. E a Radar regressam as emissões regulares do Em Transe. Já sabem, um programa dividido em duas partes. Na primeira meia hora contam com a apresentação e a realização de Ricardo Mariano. Na segunda e última metade vem o Ricardo Carvalho. Nestes 30 minutos iniciais, quatro projetos com edições novas. Começamos com Antonyms, da Grã-Bretanha, o projeto A Ideia de Ian Hazeldine. Música circular, cheia de pormenores, EP Light Dispersed por aqui e a abrir Light Dispersed Through the Clouds. Boa noite, bem-vindos. Longo e extraordinário tema de abertura para Antonyms, e seguimos com uma dupla japonesa. Dois nomes próprios, Kobayashi e Miyazaki, constituem os Yuko. Programação misturada com instrumentos de corda e de sopro. Edição Employee. Seguimos em frente com Dreamed. Thank you. Notas finais destes 30 minutos de arranque da sessão de audio-hipnose do Em Transe de hoje. Depois de Yuko, a quarta edição para uma formação onde tudo é anónimo, desde o título do projeto aos discos e às faixas. Portanto, ouvimos há pouco e depois de Dreamed, uma boa amostra das coisas que valem a pena ouvir do género neoclássico, projeto Untitled, o disco chama-se Untitled 4 e a faixa foi a número 3. Terminamos com uma edição que deve ser destacada, chamam-se Puzzle, a reunião entre Simon Baton e Alex Smalley, este último dos Holland Mill, eles que são amigos e conterrâneos de uma zona da Inglaterra. Os Puzzle fazem uma música absolutamente contemplativa e muito bonita. A edição chama-se Forms e o tema que termina esta primeira parte, Fruiting Bodies, Liberty Kept. Já a seguir, Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Thank you. segunda parte desta emissão de Em Trance, a abrir com a edição dupla de Kyle Bobby Dunn, intitulada, curiosamente, Bring Me the Head of Kyle Bobby Dunn. Próximos minutos ficamos com a edição da Preservation, projeto de Alex Twomey, intitulado Mirror to Mirror. Thank you. esta segunda parte da emissão de Em Transe, a contar com Kyle Bobby Dunn, uma edição dupla que confirma o talento na área do drone deste músico. Ele que não anda muito distante de territórios como os de William Basinski ou Stars of the Lit. Depois ainda Mirror to Mirror, projeto de Alex Twomey, ele que tem como base o piano, numa toada melódica que, embora nos pareça à primeira audição algo fácil, traz-nos rapidamente à mente, por exemplo, os Cocteau Twins e aquela pop melódica dos anos 80. Depois ainda espaço para Ian Hogwood, ele que migrou para o Japão por alturas do terremoto e da catástrofe nuclear de Fukushima, algo que poderá ter contribuído para esta sonoridade bem diferente daquilo que o músico nos vinha habituando. Vamos fechar a emissão de hoje com Nicolas Bernier, canadiano, pianista e escultor sonoro, aqui com um trabalho que nos evoca imediatamente a Nils Frahm ou Hauschka, apenas para citar alguns nomes. Em transe de regresso às emissões regulares, depois de uma pausa estival, voltamos para a semana no mesmo horário, a partir da 1 da manhã de terça-feira. Boa noite e até para a semana.